no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você está ouvindo a peça musical Frevo, uma obra inteiramente nacional. Executada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, a música foi composta pelo maestro Cláudio Santoro. Nascido no Amazonas, ele é considerado um dos maiores compositores nacionais do século XX. Ao longo de sua vida, Santoro também escreveu diversas cartas. Nessas correspondências, ele expressava um desejo de que a música brasileira se desenvolvesse e que pudesse ultrapassar os limites da América do Sul. Visando uma articulação entre as cartas e as composições de Santoro, o projeto Ouvindo a Música de Cláudio Santoro e Suas Memórias através de Cartas foi elaborado no Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da UFOP. A iniciativa possui o objetivo de criar um produto multimídia que inclua peças musicais de Santoro e gravações em áudio das cartas do compositor. Quem nos conta um pouco mais sobre a importância dessas gravações é o coordenador do projeto e professor do Departamento de Música da UFOP, César Maia Buscácio. Trazer à tona a voz de Cláudio Santoro através da sua escrita, da sua correspondência, traz uma nova percepção sobre esse compositor, o qual estamos acostumados a ouvir a música produzida por ele. E eu acho que essa fonte, a fonte das cartas, traz muito da personalidade, muitos elementos característicos e importantes do compositor, que diferenciam da fonte musical, das obras que ele compôs. Então, as cartas revelam um outro segmento, um outro olhar, uma outra percepção da personalidade e da obra deste compositor. A iniciativa propõe uma análise das cartas e composições de Cláudio Santoro produzidas entre as décadas de 1940 e 1950. O produto final deste trabalho vai se tornar um importante material informativo sobre as composições musicais brasileiras. Além disso, o produto multimídia também poderá levar um conteúdo pouco conhecido a diferentes públicos. O professor César explica essas contribuições. É muito importante porque foi um compositor que trabalhou com muita ênfase elementos da nossa cultura. E o grande público, muitas vezes, relaciona muito a obra nacionalista ao trabalho de Villa-Lobos, que foi um grande compositor, e os outros compositores, que também desenvolveram trabalhos muito expressivos, ficam, às vezes, esquecidos do grande público. Então, eu acho que trazer à tona a obra de Cláudio Santoro, a música de Cláudio Santoro, a voz de Cláudio Santoro nas cartas, na sua correspondência, é muito importante para que se tenha uma divulgação e uma dimensão da nossa música brasileira e da produção musical brasileira do século XX através deste compositor. O projeto Ouvindo a Música de Cláudio Santoro e Suas Memórias através de Cartas tem atividades previstas até dezembro deste ano. Se você é estudante da UFOP, possui afinidade com a música de concerto brasileira e tem interesse em participar deste projeto de extensão, entre em contato com o professor César Maia Buscácio. Você pode ligar para o número 319-8863-5804 ou enviar um e-mail para cesarbuscacio, cesar com S, @hotmail.com. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.